Nossa história é nossa arma. Aqui, DJ Rafa. Ameaça urbana, chegando rimando pra periferia. Seguindo em frente, perigo iminente, vai chegar então, o dia. No som do gueto vem sem preconceitos, mas eu vou falar. Quebrada é pesada e a jogada é nunca vacilar. Um outro dia, outra vez amanhece, vem a confirmação. Aqueles pipocos da noite passada era fita errada, então. Já é costume, todos sabem até quem disparou. Só que a vida tem outros valores, é bom calar, moro. Um ferro na cinta, armando as fitas, é louco pra todo lado. No bote dos homens, cabeça da soma é sempre esperado. Com muita coragem, toda fé em Deus, eu sigo o meu caminho. Estou com os parceiros, ameaça urbana, então não estou sozinho. Estou sempre esperto, de olhos abertos com a situação. É roda de fogo, tremendo sufoco, andar na contramão. Eu sigo rimando e o verso cantando, que é a nossa saída. Vamos atropelando, sai da frente ou passamos por cima. O camarada vem ali, ha, eu tô aqui. Mal encarado, me olha no olho, eu não vou discutir. Lá na frente ele vai achar um maluco pra encarar. Não demora muito, veja a correria, sinta só o que dá. Bancou o valente, o bandido, nada adiantou. Foi bater de frente com a morte, mas ela ganhou. O cara só é doidão, até achou o trupe, ó. Chega aí, molecada, com a mente virada, pensa em bem melhor. Você vira o boneco, teleguiado, é que o sistema quer. O cara fudido, o futuro oprimido, não passa de um Zé Mané. Que escolheu o crime como forma de sobrevivência. Você não se ligou, mas sua vida acabou bem na adolescência. Vai fazendo os ganhos, inimigos ganhando, é quente, se ilude. O tempo é curto, se liga malandro, a casa vai cair. Se minha rima não ajuda, com certeza ela não atrapalha. Segue seu enterro, cultiva o seu erro, tá ponto 40, não falha. Sacou, mirou, dedo, sentou. É mais do que já era. Sacou, mirou, dedo, sentou. É isso que te espera. Se disparou, não acertou. Encare as consequências. Não acertou, mas se tornou filho da violência. Sacou, mirou, dedo, sentou. É mais um que já era. Sacou, mirou, dedo, sentou. É isso que te espera. Se disparou, não acertou. Encare as consequências. Não acertou, mas se tornou filho da violência. Eu tô na fita, licença, eu tô chegando. Humilde na moral, sem precisar de um cano. Eu tô bolando um plano aqui com os parceirinhos. Aí, Vidal, é com nós, então boguinha, vamos aí. Enfim, eu sempre ouvi, desde quando era pivete. Tiro, morte, choro no IML. Esquece, nunca muda, ó, nunca vai mudar. Se tiver ponto 40 pros moleques se empolgar. E pá, descarregar, pra quem não tem a revanche. Eu sei, tem muito aí, daqueles que se garante. Pra mim é interessante a paz prevalecer. Dedo mole não perdoa, mas sabe que vai morrer. Não vi, nem quero ser, nem ver quem vai cair. Cada um. Acaba esquecido e só lembra quem é chegado. Seguindo lado a lado com os parceiros, vão na fé. De antena bem ligado, né? Ligeiro com os gambé. Então, assim que é, a ameaça urbana, tamo aí. Na guerra pela paz, seguindo sem desistir. Sacou, mirou, dedo, sentou. É mais um que já era. Sacou, mirou, dedo, sentou. É isso que te espera. Se disparou, não acertou. Encare as consequências. Não acertou, mas se tornou filho da violência. Sacou, mirou, dedo, sentou. É mais um que já era. Sacou, mirou, dedo, sentou. É isso que te espera. Se disparou, não acertou. Encare as consequências. Não acertou, mas se tornou filho da violência. Na fé, vou que vou. Insistindo, persistindo, mal se multiplica os mano. Continua indo cada vez mais precoce. Que louco é assim. Prova lastimável, funeral do Ruanzinho. O que há, bicho homem? Que tempo cabuloso. A paz não acontece, o mal acontece em dobro. Vai que vai, faz a sua. Humilde pra seguir, plantar a paz na rua. Um guerreiro pensa assim. Enfim, vida longa pro rap nacional. Sangue da ibope, muito lucro pro jornal. É normal, bota fé, não deveria ser. Quem perde, quem morre, quando quer pagar pra ver. Uma pá de cara considera na quebrada. Na rua, no baile, com nós na caminhada. Que nada, é só guerreiro, ponta firme, só irmão. Vocês pela ordem tá valendo, e aí Tião? Incontaminável, com as fitas do sistema. Um veneno que mata, informado eu tô de antena. Que pena, povo pobre, sofrido até umas horas. Humilhado do gambé, ao malfeitor de toga, sai fora. Inve-